6700 com 92 a bordo, 3 horas e 18, alterna Confins. O Web 6700 está autorizado táxi via Índia Alpha Charlie até o ponto de espera da pista 10, Web 6700. Índia Alpha Charlie 10, cabeceira 6700. Web 6700 informa o cabeceira deslocada a 90 metros, ou seja, os primeiros 90 metros estão impraticáveis. O vento é no 30 graus, 05 nós, está autorizado alinhar e decolar. Atento à pista molhada e escorregadia no primeiro e último terço. Gente, alinha e decola, 6700, obrigado. WebJet 6749 com 89 a bordo, 3 horas e 50, alternando com fins para táxi. Seu POB, por favor. 89 a bordo. Ciente, muito obrigado pela informação, comandante. Está autorizado táxi via parte principal, táxi 6 Juliette, Alpha Charlie, até o ponto de espera da pista 10. Web 6749. Pátio principal, Juliette, Alpha Charlie, ponto de espera da 10, WebJet 6749. Eu, Yang Evo, informa o término do cheque dos motores e solicito autorização para fazer a volta com a aeronave na carteira 28, retornar pelo ataque Sway. Negativo, negativo, mantém a posição, tem duas aeronaves decolando. Positivo, estamos no aguardo. Galera. Ponto de espera da 10, Webjet 6749. Web 6749, alinha e mantém. Alinha e mantém, cabeceira 10, Web 6749. Web 6700, decola de Salvador aos 00, chame o controle em 119.8, Web 6700. 198, bom dia. Bom dia. Controle 6700 Web, na sua escuta, decolou cruzando 2600. Subou 340, saída da EL. 340, você ainda manter prova por mais um ou dois minutos, só para livrar essa formação aqui próxima ao aeródromo? Está autorizado. Web 6749, está autorizada a decolagem, o vento é 130 graus, 5 nós, o ajuste é 1013. Vento com 1013, autorizada a decolagem, 7.49. Atenta à pista molhada, escorregadia no primeiro e último terço. É, obrigado. Aguarde. autorizado direto ao CRAT 6700, chame o centro 133-25 ao CERN 1288. 3325-288, obrigado, vai chamar o 6700, vou no CRAT. Centro Recife 6700 da web. Ainda na frequência do controle. Ótimo. Web 6749, decola de Salvador ao 0612, chame o controle 119.8. 1198, bom dia. 6749. Bom dia. Bom dia, controle Web 6749. Bom dia, suba ao 340, saída da El Vigilância. 340 da El 6749. 76749, chame o centro Recife, 13325, alterne 1288. 3325-288, bom dia. Salvador é o azul, Alfa Yankee Echo. Está autorizado a regressar agora. Ok, Yankee Echo. Torre, bom dia, como está sendo essa voltando? Serra Tango pronto para a cópia. Oscar Golf Tango, Oscar Golf Tango pronto para a cópia. Pronto, quente da Índia. Oscar Golf Tango está autorizado. 090 para Paulo Afonso, decola da pista em uso 17, fará saída Lotar, curva esquerda após a decolagem, pista em uso 17, repito, frequência do controle 199.8, seu transponder é o 5462, Oscar Golf Tango. Ok, Oscar Golf Tango 090, Paulo Afonso, 17, Lotar, esquerda, e o controle é 198.5462, o transponder, Oscar Golf Tango, único a bordo, 7 autonomia para acionar na Baixé. Gente, a alternativa qual é? Alterna Petrolina. Gente, está autorizado o acionamento, chame para o táxi. Chamará para o táxi, o Oscar Golf Tango. Autorizado o táxi, chame na interseção sem ingressar na pista. Tango vai reportar na interseção para ingresso. do Alpe Yankiev, já livrou a cabeceira 28. Estamos prosseguindo pelo ataque Sway em direção ao pique de número 1. Gente. Poderia confirmar o vento para Oscar Gostano? Afirmo, 170 graus, 3 nós. Gente, está na papá pronta para ingresso. Na decolada 35. Quero aguardar a coordenação. Quero aguardar. Gente, a decolada 17 mesmo, só para evitar encargos aí do senhor. Não, senhor, quero aguardar. Ah, tá bom. Acho que é Golf Tango, alinha em cabeceira 35. Alinhada 35, Golf Tango. Pronto, Oscar Golf Tango. Oscar Golf Tango autorizado a decolagem, o vento é de 180 graus, 2 nós. Livre a decolagem da 35, Oscar Golf Tango. Para Golfe Tango, decola as 21, no time controle 199, decimal 8. 1998, tem um bom dia, tá? Dia. Controle, bom dia, Oscar Golfe Tango, decolou, tá na sua escuta da 35, cruzando 810. Bom dia, suba 090, saída lotar. 090, lotar, Golfe Tango.